Não, mas eu não vou dar pra ele, eu vou dar pra ele. Ele vai dar pra ele agora, não. Se você vê se cantando aquela solidinha. O outro também fazia, eu tô achando os dois, mano. Ele sabia, tá tentando. Thank you. Eu não posso me dizer, rapaz. Eu não posso me dizer, rapaz.